cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então, muito bom dia e um pontapé aqui a começar no o primeiro dia do ano. Bem-vindos aqui ao Cá se Fazem, Cá se Tocam, numa semana especialíssima, porque estamos a recuperar tudo aquilo que tínhamos em carteira para falarmos dos vários discos que saíram ainda em 2013. E, no caso, Senhor Vadio, a banda e o álbum Cartas do Marinheiro, portanto, uma estreia aqui na Boa Nova, que arrancamos, portanto, do ano 2014. Portanto, bem-vindos a 2014, aqui no FM Estrada da Rádio Boa Nova. Se Deus nos permitir, iremos ter muitos destaques ao longo do ano. Pois bem, e começamos com chave de ouro. Quase começamos com um best-of. Vamos por aí. Hoje temos também uma pessoa, a primeira vez que fala connosco aqui na Rádio Boa Nova, José Flávio Martins. Portanto, em 8 anos do Caso Fazem, Caso Tocam, já falámos várias vezes dele. Se bem se recordam, o Ferifado Del Rey foi aqui também destaque na Rádio Boa Nova, mas várias vezes o nome dele vem à baila. Falámos aqui com Três Marias e o nome também se falou. Falámos de Lumen e José Flávio Martins também se falou. Pois bem, é com prazer que hoje temos o próprio José Flávio Martins, ainda que seja às vezes o telefone, para falar connosco. A propósito deste novo coletivo, onde resolveu reunir, sob o nome de Senhor Vadio, as tais cartas de marinheiro. Algumas que estão evidenciadas, outras que acabam por ser temas novos e acabam a ser uma faixa bónus, e refiro uma faixa 13, por Olhos d'Água. Pois bem, com uma voz lindíssima da Flora Miranda aqui neste disco, temos então o José Flávio Martins, que é o homem do baixo acústico, também nas vozes, para falar então deste Senhor Vadio. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. E porquê Senhor Vadio? Olá, é sempre um prazer estar na rádio, neste caso na Rádio Boa Nova. Porquê Senhor Vadio? Porque, não tendo eu nada contra projetos em nome próprio, quis ser um pouco mais original e chamar-lhe Senhor Vadio, um pouco a brincar com as palavras, porque foi exatamente isso que eu fiz ao longo destes 23 anos de percurso musical. Foi quase uma vadiagem musical, onde, enfim, me especializei na fusão de vários ambientes musicais, como o jazz, o fado, o tango, a música tradicional, o flamenco. E foi isso que eu fiz ao longo destes percursos até agora. Por onde vais, menina do campo? Lírios colhidos por ti são outro encanto. Guarda segredo do teu amor, não digas nunca o cais do teu sabor. Sete são as saias de sete cores, menina, não saias com mais que dois amores. Rios de saudade correm sem parar, fogem com vontade de te amar. Cantar ao nascer do dia, e o sol acordou, mudo de alegria. E ao chegar a noite, no teu mar navega, solta-se na eira e jamais sossega. Teu olhar, menina, com meu namora, veste-se de longe, longa é sua demora. Rios de saudade correm sem. Nasci em noite calma. E há pouco falávamos aqui de que o seu nome surgiu quando falámos do Frei Ricardo del Rey, mas podia ter surgido quando falássemos aqui de Saída de Monges, não é? O Roldana Folk, não é? E mais recentemente Atlântida, da qual tentámos até chegar à fala para gravar, mas felizmente não foi possível, até por via, no caso da editora, mas pronto, isso é apenas uma mágoa, de volta e meia nem sempre conseguimos ter os destaques que queremos, não queremos, apesar das pessoas saberem que temos sempre uma banda em destaque, pelo menos uma banda em destaque por semana, nem sempre é fácil chegar à fala com as pessoas e a culpa não é dos músicos, portanto. Pois. É bom que fique aqui também aqui esta ressalva, para iniciar o ano também, que nem sempre as coisas são fáceis, mas pronto, a vontade essa e a perseverança vamos latendo. E como diz muito bem, anda há 23 anos na música, portanto estávamos aqui a redimir-nos da falta para consigo, para que falarmos deste, e aproveitamos aqui então este ensejo de Cartas do Marinheiro. As Cartas do Marinheiro é um bocado como aquele que vai andando em vários portos, não é? E é um bocado isso que aconteceu com cada uma das músicas, vários portos, e na prática a viagem é sempre a mesma. Exatamente. Não foi fácil escolher de facto os temas, porque felizmente eles são muitos. Eu quis fazer exatamente uma espécie de uma viagem que começou em 1990 e veio até 2012, porque o tema mais recente do CD é de 2012, e quis fazer aqui esta viagem, e por isso lhe chamei também Cartas Marinheiro, porque dão muito valor à palavra escrita, à poesia que se põe nas canções. Para mim é extremamente importante a palavra na música. Depois, porque tem uma ligação ao mar imensa, porque é talvez o elemento de inspiração mais forte, e depois porque também adoro o mar, eu vivo à beira-mar, eu faço mergulho, portanto o mar para mim é um elemento importantíssimo, e logo o título sugestivo, Cartas do Marinheiro. É indissociável da nossa alma portuguesa, né? Da alma lusa, né? Exatamente. Entrego-me à palavra sobre a estrada da voz, tropeço no teu verso sobre amor entre nós, encaro a tua rima como um vento sem força e marco a minha sina numa roleta russa. Se queres conversa com sentido profundo, podes descer ao poço ou até ao fim do mundo. Procuro em 3 segundos duas frases sem nexo. Escolho um dos mundos e no mundo me perco. Serei a tua estrada de palavras incertas, mas tu não dizes nada, tampouco versos certas. Se queres conversa com sentido profundo, podes descer ao poço ou até ao fim do mundo. Bye. cada verso meu será teu também. Será teu também. Palavra e conversa. Conversa. É de alguém. Bebe bem cada verso meu. Meu bem será teu também. Quem tem palavra e conversa e a frase não cessa quando o verso é de alguém. Bebe bem cada verso meu. Meu bem será teu também. Quem tem palavra e conversa e a frase não cessa quando o verso é de alguém. Ainda que tenha sempre cambiantes aqui na sua música, há sempre uma raiz na música tradicional portuguesa. Portanto, essa é uma panagem do seu trabalho. Basicamente, ele aparece mais como, enquanto músico e letrista. De vez em quando como cantor, mas é aí que se evidencia mais. O facto de criar músicas ao longo destes anos todos, e agora vir a reunir algumas delas neste álbum, é algo que lhe deixa satisfeito, assim, quase como se estivesse a fazer não um disco, mas um livro. Sim, olha, e curiosamente, pegando nas suas palavras, eu este ano, foi um ano, o ano que passou, portanto 2013 foi um ano muito especial, porque eu em junho tive o privilégio também de editar um livro que se chama Poesia de Canções com Vida, que tem a ver exatamente também com estes poemas e com muitos mais que fiz questão de publicar no livro, onde juntei também a minha outra arte que é a ilustração. Eu gosto muito de pintar e desenhar, e portanto em cada poema eu juntei-lhe a ilustração. Depois tive o privilégio também de ter o prefácio desse grande escritor de canções que é o Carlos T. Uhum. Portanto, eu acho que não podia ser um ano melhor. De facto, estas cartas do marinheiro reuniram canções de 23 anos. E depois também o privilégio de ter neste álbum, para além do sexteto que faz este senhor Vadio, o privilégio de ter convidados como o João Gil, o Jorge uhum. Fernando, o Manuel Rocha da Brigada Vitor Jara, a Diana Basto. Portanto, todos acima de tudo amigos que se cruzaram comigo neste percurso, e pessoas por quem eu tenho uma admiração enorme. Quem pode pede um grito, quem grita passo a passo, quem morde faz um mito, quem entra põe o laço. 3 dias, 7 noites, 3 frases a florir, 3 luas a brincar, 3 moças a sorrir. E o galo quando canta não canta por cantar, é porque o sol o espanta, tem mesmo é que acordar. 3 becos, 3 ruelas, 3 trigos nas aldeias, 3 versos, 3 mazelas, 3 furos nas ideias. Quem pode pede um grito, quem grita passo a passo, quem morde faz um mito, quem entra põe o laço. 3 dias, 7 noites, 3 frases a florir, 3 luas a brincar, 3 moças a sorrir. E o galo quando canta não canta por cantar, é porque o sol o espanta, tem mesmo é que acordar. 3 becos, 3 ruelas, 3 trigos nas aldeias, 3 versos, 3 mazelas, 3 furos nas ideias. E o barco que navegas é feito de papel, Miguel. Seu nome, sua alcunha, mais apresentar os outros marinheiros que são habituais neste disco. Exatamente. Os marinheiros deste sexteto é o Paulo Coelho de Castro na percussão, é um percussionista fantástico que ele próprio cria instrumentos de percussão, portanto é um criativo. Depois um clarinetista que se chama Carlos Pinto Pereira, que é natural de Chaves, um transmontano, portanto. Depois o Pedro Araújo nas guitarras, na guitarra folk e na guitarra clássica. O André Barbosa, que é um outro multi-instrumentista que toca teclados e toca acordeão. E esta voz magnífica que é da Flora Miranda. Estes são, digamos que este é o sexteto Senhor Vadio, de qual eu me orgulho muito, porque acima de tudo também são amigos, são pessoas que eu conheço há muitos anos e portanto é fácil ter esta relação de cumplicidade que eu penso que está patente também no CD. Esta voz é sempre a fase mais visível, não é? Já a conhecíamos de Luman. Portanto, exatamente. É a chave de ouro para este sexteto, como há pouco disse. Há pouco falava em convidados, até porque não queríamos esquecer-nos de nenhum. E já referiu o João Gil, o Jorge Fernando, há dias falamos aqui até com o filho também. Exatamente. A Diana Basto. Exatamente. Mas há um conjunto mais, tanto o Manuel Rocha, e Helena Soares. O Manuel Rocha, obrigado, Vitor Jaro. O Hugo Sanches, que é um excelente executante de alaúde. A Helena Soares, que foi minha companheira durante os Roldana Folk, os Luman, que é uma excelente acordeonista. O Rodrigo Viterbo, que toca um instrumento, enfim, oriundo da Austrália, que é o didgeridoo. Ele próprio também é um construtor de didgeridoos. Finalmente, a Daniela Pinhel, que toca oboé no Fado das Tranças. Eu queria também, já agora, uma particularidade no processo de gravação deste CD, que foi gravado numa zona lindíssima, já na zona do Gerês, em Ponta da Barca, numa casa de turismo rural. Estivemos 3 dias num sítio lindíssimo a gravar em ensemble. Os últimos trabalhos que eu fiz foram todos gravados em ensemble. É uma experiência que eu considero fantástica, porque tira um pouco, enfim, a parte plástica, se é assim que podemos chamar, do estúdio. Da gravação e, portanto, há um calor humano muito maior, que para mim eu acho que é fundamental. E depois uma segunda fase do trabalho em que o disco andou praticamente por todo o país. Este é um disco especial também por isso, porque foi ao Algarve gravar a Helena Soares, foi a Coimbra gravar o Manuel Rocha da Brigada Vitor Jara, foi a Lisboa gravar o Jorge Fernando e o João Gil, e depois aqui no Porto todos os convidados, a Diana Basta, a Daniela Pinhel, o Hugo Sancho, o Rodrigo Viteiro, que são todos daqui do Porto. Portanto, este foi uma espécie de uma maratona, e um disco que demorou um ano a ser concebido, foi um ano inteiro, mas que deu muito, muito gozo. Este disco, de facto, tem uma particularidade interessante, porque fez uma viagem, no fundo, por todo o país. Depois tem ainda a mão do Kiko Serrano, que explota a... Exatamente, depois nessa parte, é verdade. Depois, outra particularidade é que na parte técnica é a primeira vez que faço a produção também musical, juntamente com o Pedro Bruno Carreira e o Paulo Coelho de Castro. E depois, digamos que a cereja em cima do bolo, que é outro grande marinheiro que me acompanhou durante muitos anos nos Frei Fado El Rei, o qual tive o privilégio de ser produzido e gravado também por ele próprio, e que fez a masterização deste trabalho, que é o Kiko Serrano, que é de facto uma pessoa com um talento e uma experiência fantástica. Há dias falamos aqui dele também, precisamente por causa das suas bem conhecidas também, Três Marias, que também tiveram o trabalho dela. Exatamente. simplesmente. Esses convidados, eles logo vêm dar aqui, acrescentar à qualidade que têm, mais um selo, portanto, e estão muito bem escolhidos. Gravar um disco deste em Portugal só é possível entre amigos, porque se fosse a ter que pagar, adeus disco. É verdade, é verdade. Sem dúvida, eu acho que tem que haver uma cumplicidade enorme, porque gravar um disco eu tive aqui também devo confessar que tive um privilégio enorme em ter o apoio da GDA, que me apoiou de facto também, e depois a própria editora, a iPlay, que se encarrega da parte da distribuição e promoção, no qual também na pessoa do João Miguel Almeida, teve também uma credibilidade no trabalho desde o início. Mas de facto gravar um disco em Portugal não é fácil, não é fácil. Eu acho que também, enfim, para além da amizade que está patente de facto aqui neste trabalho, tem de haver também algum percurso, alguma estrada, algum caminho, porque senão as coisas não são fáceis. Quer dizer, eu falo isto para quem começa neste momento ou para quem inicia neste momento, de facto, hoje em dia é complicado. Se por um lado temos a facilidade em termos técnicos de ter, hoje em dia é muito fácil a parte técnica, ou seja, a parte de captação, etc. Sim, se for necessário faço disco em casa, não é? Portanto... Exatamente, só que o outro lado é que é mais complicado, que é a parte de facto de promoção, distribuição, toda essa parte é bastante complicada, porque infelizmente estamos num país que onde os apoios são escassos. Nesse sentido, não é, para a cultura. Neste caso aqui, eu de facto sinto-me privilegiado, porque a GDA tem que agradecer. A GDA, de facto, deu aqui um apoio. A Fundação GDA é um dos discos apoiados este ano, julgo que foram 10, já aqui falámos de vários. Um deles foi Três Marias, outro foi Noiserve. Enfim, já houve vários que ter esse apoio. A Fundação GDA dá um pequeno empurrão, não é? Exatamente, um pequeno empurrão, é uma ajuda, porque é fundamental, de facto, porque enfim, e neste caso concreto, um disco que anda, que eu tive que arranjar estúdios nesses pontos todos do país. Aqui tínhamos o nosso, onde estávamos fidelizados, aqui no Porto, mas depois toda esta epopeia, é óbvio que tem custos, como é lógico, não é? Claro, claro. Mas existindo esta, de facto, esta cumplicidade que houve, esta amizade, de facto eu aí considero-me privilegiado, porque acho que fiz o disco que queria realmente fazer. Vem gravar no consultório em Coimbra, no Zip Mix, se não me engano, é de Viviane, não é? Exatamente, é, exatamente. Vim pela estrada do teu regresso, junto à ribeira que não esqueço. Vim pela estrada sem dar por nada, mesmo com tempo vim apressada. Trouxe este chale cor de mar alto, cor dos teus olhos, brilho tão farto. Trouxe a paixão para te aquecer, à luz da alma sem te perder. Sem te perder um só momento, nenhuma hora te deixo ao vento. Estrada perdida e achada por ti, mesmo sem rumo eu gosto de ti. Sem te perder um só momento, nenhuma hora te deixo ao vento. Estrada perdida e achada por ti, mesmo sem rumo eu gosto de ti. Viajado. Exatamente. A esse propósito, imagina este disco quase como um doutoramento ou um mestrado. Imagina que, enfim, e que duraram 23 anos para consolidar isto. É um disco que muito dificilmente faria se tivesse acabado de entrar na música. Ou melhor, se tivesse licenciado agora e fosse para o mestrado, dificilmente seria isto. Era impossível. Eu acho que foi exatamente aquilo que disse há pouco, ou seja, é preciso um percurso de vida, é preciso um percurso de palco, de estrada, de aprendizagem, de facto muita coisa. Aliás, o facto de ter iniciado, ou pelo menos de ter partilhado a parte da produção musical, também é um pronúncio disso, porque anteriormente nem sequer me tinha aventurado a isso. Eu sou uma pessoa que gosto de pisar a terra firme, neste caso, e de saber o que estou a fazer, e neste caso também a parte da produção, que é uma questão bastante importante. Também foi a primeira vez, de facto, que a fiz juntamente com o Paulo e com o Bruno, e eu acho que o trabalho correu muito bem. De facto, enfim, é um conjunto de pessoas muito talentosas, de facto, que rodearam este trabalho. E depois outra coisa, já agora, para acrescentar, eu acho que é uma notícia em primeira mão, mas do qual também me orgulho bastante, é que este trabalho, que tem, enfim, saiu há pouco tempo para o mercado, mas já vai ter um tema na nova produção da novela da TVI, uhum, que se chama O Beijo do Escorpião. Portanto, é uma novela que está, que vai para o ar dentro de pouco tempo, e curiosamente, portanto, já vai ter um tema nessa novela, que eu acho que é uma coisa que nos últimos anos tem surgido, e acho que é um intercâmbio super interessante. Muito bem, sim. Alavanca, pelo menos, o conhecimento dos temas. Não quer dizer que isso às vezes permita alavancar as bandas em si ou os autores, porque muitas vezes não se sabe até quem é que está a cantar. Exatamente. Mas, menos, os temas ficam ali no imaginário coletivo das pessoas. Exatamente. Eu acho que é... de facto, nos últimos anos tem surgido isso e eu, de facto, é o quarto tema, na minha carreira, que tem a novelas ligados a outros projetos, mas este particularmente, que acabou de sair, foi uma notícia que nos deixou bastante felizes, como é óbvio, ter já um tema numa produção nacional, eu acho que é muito bom. Trovador, sirvo o meu rei, faço canções e nunca amei. Subo a calçada, não ligo a nada, mas vou cantando na doce chegada. Agora, para outro reino, eu vou chegando, sempre cantando, muito nobre senhor. Sou trovador, sirvo o meu rei, faço canções e nunca amei. Subo a calçada, não ligo a nada, mas vou cantando na doce chegada. Corremos o risco, e não é um risco, até uma constatação, e com isto não quero ferir ninguém, de que haja quem nos esteja a ouvir, e já vamos a mais de meio da nossa conversa, e que seja a primeira vez que ouça falar do José Fábio Martins. E isto porque sempre esteve, entre aspas, escondido atrás de coletivos. É natural. Portanto, eu sou sincero, a primeira vez que ouvi falar em si, recorri ao ano de 94, uhum. E tinha comprado o álbum dos Filhos da Madrugada. Exatamente. E a primeira vez que ouço falar de Frei Fado del Rei, na altura com o Que o Amor Não Me Engana. Exatamente. Aliás, é dos temas que volta e meia, quando tenho possibilidade, passo aqui na Rádio Nova, porque ainda hoje gosto muito da versão dos Frei Fado del Rei. Muito obrigado. E depois, volta e meia, vamos... por via de Lumen, por via... Enfim, está ligado aqui a este programa, vamos ouvir falar do seu nome. E ainda hoje, de facto, volta a ter aqui o Senhor Vadio. E isso não faz importância, naturalmente, que o seu nome não seja conhecido. Entre os seus pares, tem a noção de que muita gente o conhece. E se assim não fosse, não teria estas participações aqui que aqui estão. Como é que vive enquanto pessoa com este, assim, com este dilema? Se é que é um dilema. Sim, eu acho que é um dilema natural, porque quando normalmente os compositores e músicos, de uma forma geral, às vezes, enfim, há músicos que não são compositores e vice-versa, mas normalmente estão sempre numa segunda linha, é natural, porque normalmente as pessoas conhecem mais a voz ou quem dá a cara, não é? Como dizia o Veloso, não é? Nos Mingos e Samurais, que vai lá à frente e recebe os beijos, não é um bocado isto. Exatamente. Este trabalho também marca, não digo um virar de página, mas marca um percurso, marca uma afirmação diferente, de facto, também, nesse sentido, porque é a primeira vez que eu trabalhei quase praticamente estes anos todos em bandas que as formei e que dei nome também nessas bandas todas que disse há bocadinho. Esta é a primeira vez, de facto, que estou a fazer quase em nome próprio. Este projeto poderia se chamar José Flávio Martins, mas, sinceramente, acho que gosto muito de pôr nome às coisas. É uma particularidade minha. E de facto, é um início de um ciclo novo. Ou seja, é, de facto, aqui que eu reúno as minhas canções, as minhas letras, as minhas músicas todas, e incluindo algum inéditos também que nunca foram, aliás o caso do Disse a Deus Sorri é um deles, portanto é um tema que está a ser editado pela primeira vez. E o que é que eu pretendo? Pretendo a partir de agora fazer do Senhor Vadio um projeto de facto com canções inteiramente minhas, agora continuarei sempre a ser a ser um músico, compositor, porque compor e escrever é uma coisa que me dá um prazer imenso, é das coisas que mais prazer me dá, portanto ver o nascimento da canção que saiu do nada e foi crescendo, não é? Agora, também olhando para trás, devo dizer que tenho um orgulho imenso, no bom sentido, de ter criado, enfim, projetos que as pessoas gostaram, de projetos que as pessoas ainda hoje partilham, e isso vejo com muito, muito, muito carinho, como é óbvio. Gostei desse amor, foi pedra, foi um vento de revolta. Amei sem fronteira, fui serra, fui montanha que se acorda. Muralhas de amor e saudade, são rios de beijo e vontade. Adeus ao sorrir, não morro, sofro apenas a minha verdade. Nada disso. estarei aqui na Boa Nova, como é o caso, há aqui uma fase de desafios. São três, vamos começar. Imagino que vem fazer um concerto aqui ao Oliveira Hospital. Há pouco em off disse que conhecia a cidade, portanto, imagino-se no Parque do Mandanelho, tem um anfiteatro natural muito interessante e que podia trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que iria convidar? Ora bem, convidaria para já um guitarrista que eu admiro bastante, que é, por exemplo, o Pedro Caldeira Cabral. E depois convidaria o Jorge Fernando, porque não? Porque é uma voz que eu gosto muito e do qual já tenho o privilégio de estar neste CD também. O Jorge Fernando, uma das pessoas que mais nomes tem feito despontar no fado. Exatamente. Só voltei à madrugada dos meus passos sobre um mel de mar puro de abraços. Nem floriu quando chegou, trouxe vultos que deixou, mas o mar quis ser o seu cais. Por vontade ou por delírios do teu fogo, por saudade do teu luar, sou ora assim tardia, desencanto que vivia do teu ser. Ando sobre o mar que me embala, mora no meu leito que cala. Diz, murmurando o sentido deste deriva, nasce na guitarra esquecida. Canto no choro deste fado, sou poema desolado, cansada de esperar. Sobre o mar que me embala, mora no meu leito que cala. Diz, murmurando o sentido deste corpo sem abrigo que se greva no mar. Sim, este barco à deriva, nasce na guitarra esquecida. Canto no choro deste fado, sou poema desolado, cansada de esperar. Agora, o desafio é outro. Vem alguém da cena internacional, porque não aqui ao Oliveira Hospital, e diz, ah, eu não preciso ter o Sr. Vadio no meu concerto. Eu não gostaria muito que viesse um convite desse tipo. Não percebi. Alguém de internacional, de nome internacional, conhecido, e que vem fazer um concerto em Portugal e quer que seja o inverso, que seja o Sr. Vadia participar no concerto dele. De onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Ah, pois, isso, a nível internacional, tenho vários. É difícil dizer só um, mas, por exemplo, os Chieftains, por exemplo. Os Chieftains, os irlandeses de Chieftains. Os Chieftains, e eu digo isto porque tive um privilégio à coisa de, portanto, isto em 2010, de tocar num festival na Dinamarca, onde foram os Chieftains que encerraram esse, e tive o privilégio de conhecer esses músicos fantásticos. E portanto é uma também das minhas referências internacionais, é a música celta que eu adoro pessoalmente. Muito bem, e agora o outro, enfim, este já é prejudicado porque já o fez. Imagino que vai haver um distributo de um autor nacional, um autor, uma banda, e que lhe pedem para que faça uma versão de um tema para entregar esse disco. Portanto, como disse há pouco, estávamos a falar de, enfim, já lá vão uns anos, de 94, dos Filhos de Madrugada, que foi um dos exemplos. Agora, escolher aqui um outro autor, já não será o Zé Afonso, e que pode fazer uma nova versão. Sim, um outro autor, já agora fazendo uma ponte também para o CD, o Adriano Correia de Oliveira, por exemplo. Muito bem. Porque é para já, curiosamente, a única versão que existe neste CD, A Trova do Vento que Passa. E porquê? Porque num desses tributos, há dois, essencialmente dois anos atrás, num desses tributos, na Câmara de Ponta Barca, havia, portanto, um tributo, e nós, curiosamente, enfim, temas de Zeca Afonso, até temos alguns, mas do Adriano não tínhamos, e foi-nos pedido que fizéssemos uma versão. E essa versão correu tão bem, gostamos tanto da... Aliás, ela é um tema que tem um impacto muito forte ao vivo, que decidimos inserir essa versão da Trova do Vento que Passa nas cartas de marinheiros também. É uma letra de Manuel Alegre, temos... E a música de António Portugal, exatamente. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções ao vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções ao vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Muito mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções ao vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções ao vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Estamos a chegar ao final dessa conversa. Eu tentei novamente fazer uma pesquisa, já vi que falhei porque não tinha conhecimento do seu livro, portanto, como vê, nem sempre conseguimos fazer o nosso trabalho como deve ser. Não tem importância porque falamos, de facto, isso é bom. E quero dizer desde já que foi um prazer imenso, é um prazer imenso e nunca é tarde, não é? Portanto, acabamos sempre por falar, por nos conhecer e neste caso com gente do Oliveira do Hospital, curiosamente. A acordeonista, já agora, a Fátima Santos, por exatamente, exemplo, que é de Nogueira do Cravo. Exatamente, que é uma grande amiga, uma pessoa porque eu tenho uma estima imensa e que fez estrada já comigo com os Atlântida. Portanto, este mundo é pequeno e está, no fundo, está tudo interligado, não é? É verdade, é assim que se conecta, não é? Exatamente. Pois bem, é sempre você falar consigo. Tive a oportunidade de ler o texto do António Pires, o homem que já esteve na revista Blitz e que escreve, não digo como ninguém, mas escreve extremamente bem. Também é marido da Paula Cabeçadas, a vossa promotora na iPlay, e que também fala de vocês como dificilmente aconteceria fazê-lo. É, de facto, um interesse muito grande falar deste senhor Vadio. E, como já percebeu, vamos estar agora atentos àquilo que venha a seguir, porque este foi só o debut. A partir de agora, estaremos atentos a tudo que venha. Mais cartas de outros mariares, não é? Exatamente. Muito obrigado pela disponibilidade e uma vez que gravamos atentos, Natal, já boas festas para si, por sempre. Muito obrigado e boas festas também para aí, para o Oliveira do Hospital e para a rádio também. Tudo bom. Obrigado. E o canto de quem dera não era bem seu canto, seria profecia, não era efeito. Quem dera que chovesse e o mar fosse para o céu, para que eu me convencesse a bailar com um só véu. Mistura a minha espera, sacudo o meu capote e na história quem me dera que o burro fosse mote. Mistura a minha espera, sacudo o meu capote e na história quem me dera que o burro fosse mote. se eu soubesse voava em tons de azul. E se uma quimera me espera que eu, ah, se eu soubesse ou adormecesse voava em tons de azul, quem dera que eu soubesse. E se uma quimera